Que Serra Charlie, contato Radar da Colagem, suba para o 430, você da Momo. 430, Momo. Para o solo? Partiu, estabilizado, INS. Sente, completo final, torre 118,6, bom pouso. 18,6, Romulo 9, obrigado. Tô Romulo 9. Romulo 9, Vicente, contra a aproximação, número 2, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Romulo 9. Livre LS, reporte estabilizado. 3.013, reportará, terra 3.063. Oxana 6312, para localizador, direita pro 060. Direita 060, 63,12, nessa proa, autoridade de receptar. Autorizado interceptar nessa proa descendo para 3.000 pés, ajuste 1013. Está 3.000 com 1013 agora, 6312. Avatango Romeo Hotel Oscar, confirma que o ideal para o destino, está presente? Romeo Hotel Oscar, a proa ideal seria a 345, mas no plano aí eu coloquei um sobrevoo na cidade de Candeias e Camaçari, se possível. Uma livre atenção para o 045. O meu Oscar, até o Oscar, confirma para o ideal, o controle não conseguiu copiar, por favor. A proa ideal do Romeu até Oscar é a 345 para Feira de Santana. Agora, se possível, um sobrevoo aqui na cidade de Candeias e Camaçari, e autorizando a atenção para o 045. Nessa área é autorizado 1010, Romeu até o Oscar. Gente, então, para o sobrevoo aqui a 1010, depois solicita atenção para o 045, até a proa direta para a Feira de Santana, Romeu até Oscar. Gente, eu sobrevoo em Candeias, a 1000 pés está autorizado, reporte para Feira de Santana, quando estiver aprovando para Feira de Santana, Romeu até Oscar. Oxana 6312, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Para 2000 com 1013, 6312. 5-1, Juliette Alfa Barreiras, qual nível? Afirmativo, 085 na bada, aguarda, na pasta, aguarda cópia. Paulo Salvador, bom dia, passarelo 2223, livrou. Passarelo 2223, Alfa Juliette, remota 14, corrigindo. Alfa, quilo, taxia via pátio 3 pro pátio 4. Pra remota 14 do pátio 1. Ciente pela Alfa, quilo, pátio 3, remota 14, 2223. Tenta com 612, ó. Para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida, 35217. De bom, quer encontrar no ponto ideal, solicita se possível o apelo. Pode ser a bolsa inicialmente. Sente o 35217. Localizador 3663. Confirme. 3663 está 2.4 milhas estabilizado. Gente, está 3663, completo final, reduza para aproximação, aeronave da Força Aérea agora 5 milhas à sua frente. Chame torre 1186, tem uma pouso, está 3663. 3663, obrigado. Oxané 6312, já pode estabilizado ILS. Reportará estabilizado ILS, 6312. Fono Juliette Alfa, cópia. 9651 Juliette Alfa, autorizado Salvador Barreira, 085, decola da 17, com curva direita no corredor Axé, restrito no 1000 pés. Controle 199.80, transponder 5463. Gente, nessa área está autorizado 2500, o Romeu até o Oscar. Papa Romeu Whisky, Sierra Charlie, copiou a informação no controle das frequências de Recife. 3663 passando Índia Serra, Miso Alfa, no dado. Gente, foi uma pista livre, então 3663, conta a aproximação. Olha. 031, vou na praia de TAP, o Fox Bravo X Serra. O ok, acionar 4031 e Varna Approach de ITAP. Azul 9136, prossiga. Azul 9136 para Recife, Epuca, transmissão Aracaju. Solo agora, 09, vai livrar a direita, vai prosseguir via Alfa e reporte na Delta, não vou esperar da Delta para o cruzamento da pista. É, poderia coordenar a gente fazer a aproximação para a pista 17, senhorita? A gente vai para os hangares. Sim, já prosseguir na chegada, vai ser coordenado com a torre, ou se modifica a mais próxima. Obrigado, Terra. 3663, pouso autorizado, 050 graus com 8. E pouso 10 até 3663. Papa Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, por mais quanto tempo fará sobre o Vencadeiro? Romeu até Oscar, só me fica agora um voo de sobrevoo, uma proa direto para Camaçari, com sobrevoo em Camaçari, logo após só me citará proa direta para Feira de Santana, Romeu até Oscar. Você está ciente da área de Camaçari? Afirmativo, ciente da área restrita acima de 1.500 pés, Romeu até Oscar. Ciente, autorizado o Romeu até Oscar, o sobrevoo vai ser por mais curto tempo? Mais ou menos mais uns 20 a 30 minutos. Trip 5297, vou em TAP, correção, pelo da presente, desça para 050. Pelo da presente, para o 050, trip 5297. Confirme a velocidade máxima que o trip poderia empregar na descida? A descida 240. Sente, mantenha 240, trip 5297 para sequenciamento. Sente, vai manter e vai iniciar a descida, trip 5297. Papa Tango, correção, Xena 63, 12 estabilizada? Vai estabilizar agora, essa área de instrumento. Sente, completo final, torre 1186, tem um bom pouso, Xena 63, 12. 1186, até daqui a pouco, vai. Daqui a 20 minutos. 30 mil pés na proa do farol de Itapuã, reporte 20 mil de Salvador. 6312, continue, aguarda a pista livre, ajuste 613. Aguarda a pista livre, 6312. Volta 3663. Torre, retorna 3663. Prossiga. Levrou. Solo 219, Solo 11. Solo 3663, bom dia. 3663, livrou, taxi via Alfa. Quilo, portão 04 do pátio 1, Matex Alfa, quilo, pátio 3. Confirme, Alfa, quilo, pátio 3, e o que é acontecendo novamente? Gente, desça então para 2.000 pés, ajuste 1.013, autorizada final, reporte estabilizado. Torre já ciente do pouso Fox Bravo Sierra, solicita pouso 217, inicialmente mantém a 10 e fará o procedimento da circular com a torre Fox Bravo Sierra. Obrigado, Felipe Sierra. Trip 5217, desça para o 050. Descendo para o 050, 5217. Não gosto de copiar o tráfego. O controle do Fox Bravo Sierra está totalmente visual, tá? Sim, Exatamente. Descida para 2.000 pés na Cruz de Duna. Reporte estabilizado no localizador. Foco Bravo Sierra. É. Autorizado o pouso, posicionário 6312. 6312, pouso autorizado, 080 com 612. Pouso autorizado na 10, 6312. PI 5217, na apoio de Peludo, essa para 4.000 pés, hoje chama 013. Hello, 4.000 pés, 10, 5217. Confirme a frequência da torre. Confirma a nave? Foco Bravo Serra. O Foco Bravo Serra ainda mantém a escuta do controle e reposta estabilizado no localizador para troca de frequência. Serra. No meu pé, controle 1 no 9, 8, aciona 0151. Afirmativo, 0151. Sou Vitor Juliette, qual pátio? Zero uno a bordo, acionamento táxi, torre em 118.62. Salve Salvador, bom dia, Xanero 6312, Libro. Xanero 6312, taxia via Alfa, ingresso na Quilo, pátio 3, após pátio 1, portão 03. Ok, táxi autorizado via Alfa, Quilo, pátio 3, pátio 1 para posição 03. No localizador estabilizado, Foco Bravo Serra. Sente, Foco Bravo Serra, chame torre 118.6. 118.6, excelente, obrigado, bom dia. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Foco Bravo Serra, estabilizado no localizador. Foco Bravo Serra, reporte no externo, ajuste 1013. Serra, intenção, o senhor é, se possível, pousar na pista do Sérgio, que a gente vai. Direção aos hangares. Gente, reporte para modificação. Já está pronto para modificar, totalmente visual. Gente, modifica o 17, reporta a final 17, ajuste 1013. A gente tem familiarizado 5 horas vista 17, eu reportarei, pode ser. November 65, 1 Juliette Alfa, decolado aos 17, direita, cheia mil pés, no controle, 19, 8. Gente, corre da Bonfe para o 050, reduzido para 2509, então 3304. 1936, copia? Copia. 1936, autorizado, Salvador Recife. Recife, 370 nível, via Peruíque 58. Decola 1-0, esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5473. 9370 para Recife, pista 10, decola Pulca, esquerda, Pulca, transição Aracaju, via Peruíque 58. Controle 198, aciona 5473, 9130. Navio 36, chama puxa acionamento. November 651 no Juliette Alfa, cheque transponder, ainda não recebo. O Juliette Alfa identificou 5463. Recebe agora, senhora. Alô, Salvador, gol 923, informação Juliette. Ouviu o tráfego que chamou? Gol 1923 para Guarulhos, na nível de acordo com o plano aí, tem informação Juliette. Gol 1923, Guarulhos, no LBT com 10:50. Mantém escutas ao plano de estar aparecendo no meu sistema, quando aparecer eu chamo. Ah, desculpa, eu que estou antecipando então. Obrigado, estou na escuta. Fox Bravo Serra, tem pouso autorizado, 917-080 com 89. Serra, muito obrigado, senhor. Mantém a posição, aguarde instruções. Fox Bravo Serra, qual é o estacionamento após o pouso? É o hangar EBTD, alguma coisa assim. EBTA? É, sim, afirmativo, senhor. Gente. A gente não é familiarizado com... A hora de poder ajudar a gente? Afirma. Muito obrigado, senhor. Gente, o Mike Acovito, na produção da Tapuã, reposta através de Pituaçu. Reposta através de Pituaçu, Mike Acovito. Tango Romeu até Oscar, desce para o Mi, 500 pés, ajuste em Salvador, 1013. Reposte rotatório, visual com 7. Gente, o Romeu até Oscar, descendo para o Mi, 500 pés, reportará na rotatória, visual com 7, o Romeu até Oscar. O Juliette Alfa está a 1000 pés, 500. Chamou 651 no Juliette Alfa? Sim, afirmo. Confirma a altitude? 500 pés. Gente, o November 651 no Juliette Alfa. Fala, Fabrício. Fox Bravo Serra, livre na última esquerda, Lima e táxi, via Mike, reporte na Quebec. Serra. Alfa Vitor Juliette, ali mantém. A linha 3, Alfa Vitor Juliette. Juliette, Alfa, na sua escuta. Trip 5217 estaria liberada pela FAD Pelo. Livre, Trip 5217, ainda mantendo a descida para 4000 pés. Para 4000, quanto possível, se puder voar do 1, agradeço também, o tempo 5217. Alfa, Vitor, Juliette, autorizada a decolagem, 060 graus, 59. Fox Bravo Serra, o pátio do senhor é o pátio situado no ponto médio da pista, do outro lado da pista. O senhor vai taxar via Mike, pegar a primeira esquerda e reportar o cruzamento da 17. Ok, via Mike e vira esquerda na Quebec, né? Afirma, reporte para o cruzamento da pista. Serra. Ciente, aguardará no 1500 pés, Juliette Alfa. 2-3, eu vou ver aqui no outro, só um minuto. É, nós temos aqui Group, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Pois é, só que no meu sistema tá DCT Leda, DCT Krat. Upper Zulu 1-4. É positivo, Leda, Krat, Upper Zulu 1-4, Group, Upper Zulu no 6. Afirmativo, só quero ouvir Upper Whisky 5-0. Gente, mantenha, faça o backtrack, mantenha a posição, aguarda as instruções. Tudo grato. Maratona 518-6, Roberto é Oscar, obrigado. Trip 52, 17, 2 para 3 mil pés, ajuste 1013, livre da restrição de altitude em Pelô. É 3 mil, liberado, trip 52, 17. Obrigado. Mil pés, ajuste 1013. 4.10.3.3.3.0.4 1.0 aqui pela direita. Romeu, Oscar, agiliza, reporta na final da 1.7, ajuste 1.013. Gente, reporta lá na final da 1.7, Romeu, Oscar, agiliza no trato. Alfa, Vitor, Juliette, agiliza o táxi até a bata. Operância do APU solicita girar o motor em posição e fazer o embarque com o motor 1 em funcionamento, que é o previsto no, no nosso manuais. A gente pode colocar o motor em marcha lenta 01 e iniciar o embarque conforme solicitado. Chame para o pushback. Ciente, assim que o pessoal da FAO chegar, vou girar o motor e agradeço a cooperação. Ô Galo. Fala, mano. Tráfego, Força Aérea 8501. Atenção. Manutenção. Fala, Força Aérea 8501. Força Aérea 8501, no Vitória da Conquista, no 080. Tá falando a zero direita, na Goleval saída. Controle em 199.8, aciona 5467. Desculpa, nós estamos fazendo sobrevoo aqui, dando uma olhada aqui na área, então assim que puder chamaremos com o pouso, vamos voltar aqui para Simões Filho, se possível, o senhor poderia autorizar um sobrevoo aqui na cidade, a 1.510. É, a quantas milhas aqui do da final da 17? Gente, não ouvi, poderia repetir? A quantas milhas Simões Filho fica da final da 17? Ficaríamos aí mais ou menos umas 10 milhas aqui entre Simões Filho e Camaçari, só para um sobrevoo aqui na região. Gente, é de 5 a 10 seria com controle, porque prosseguir para o norte e chamar o controle? Poderia ser, se possível eu chamaria o controle para levar o tráfego aí da torre. É, depende da posição que o senhor quer ficar. Se ficar na rotatória, vai ter que ficar comigo para a coordenação dos pousos. Se quiser afastar até 10 milhas, vai chamar o controle. Confirme a posição. É o seguinte, é até 10 milhas de Salvador aqui, entre Simões Filho e Camaçari. Então, chamarei o controle aqui, o Romeu Hotel Oscar. Afirma, 19-8. 5207. Controle, o Mike Ecovito solicita livrar 1 no meu pad para 500. Autorizado, 500 pés, Mike Ecovito, ajuste 1014. Vitor. Controle, muito bom dia aí, o Romeu Hotel Oscar, tá fazendo um sobrevoo só aqui na região e tá passando para o senhor agora e vamos ficar aqui entre Simões Filho e Camaçari fazendo sobrevoo. 7, Romeu Hotel Oscar, desce para 1 no mil pés, ajuste 1014. O sobrevoo será por mais quantos minutos? E Salvador, muito bom dia, trip 5217. Iniciando. Gente, Romeu Hotel Oscar, descendo para 1 no mil pés. Controle Salvador, da 37300. Siga. Passou, está agora 26 milhas de mar, mantendo nível 1-5-0 para prosseguir na descida. O TAM 3730, a série de identificação autorizado de chegada a mar, e desse mantém o 050. Para identificação 050 na chegada a mar, da 3730. Desce para 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado final, resposta avisada. 12 para 2014, escuta, restão em pelo? São 3304, autorizado. Ok, 3304. O 9651 no Juliette Alfa? Prossiga. Confirma o motivo da identificação? Confirma, senhora. O 9615 Juliette Alfa, o modo de identificação está opcionado para o Juliette Alfa. 9 ser então algum probleminha, senhora, porque eu não foi identificado por mim não, correto? Sim, aqui aparece como o identity acionado, o November 65 no Juliette Alfa. Agora, é, cessou o identity. Positivo. Vou... Continua? Agora não, mas passou uns 2 minutos acionado. Positivo, senhora. Qualquer coisa me avisa aí, por gentileza. Sete. Controle, Leon, vai ter convite visual com o campo. Mike, é com o Vitor Torre, 1186, bom pouso. 1186, graças, Vitor. Meu Papa Romeu, Mike, é com o Vitor. Mike, é com o Vitor, com a intenção? Cabeceira no 7, ó. Já presente, autorizado. Direita para 17, 050 graus, 612. Vitor. Alfa Vitor Juliette vai tentar decolar novamente? Acordo, louco para a localidade, para o POB, agora 02, 34, tá bom. POB 02, mantenho no meu pés, o transponder 0151, no circuito 17, Alfa Vitor Juliette. 0151, POB 02, para o Capcapo, aproximador, circuito do metal. Alfa Vitor Juliette, estacionamento táxi, torre 118, decimal 6. 118, boa graça. Zero. Tem uma informação aqui na nossa direita, pressão de 18, esquerda proa 045. Autoriza da presente proa de TAP? Autorizado de TAP, o TAN 3730. Grande TAP, TAN 3730. O 217 aos 30, direito 219. Direito 1219, já. Alfa Vitor Juliette, acione reporte táxi. Solo Salvador, 3517. Trip 5217, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3. Cliente Alfa Vitor Juliette, autorizada para a Capitera. De base para final, Mike, é com o Vitor. Mike, é com o Vitor, pouso parado na 17, ajuste 1014-030-612. Vitor. Torre, Alfa Vitor Juliette, no ponto de espera pronto. Juliette, gente, manter o ponto de espera. Mantém o ponto de espera de Ulisses. 04, estabilizado ali, uma mínima. Complete final, torre 186, tem uma pouso. Obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, TAN 3732, São José. 3732, adiciono identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 060. Mari 060, desvio a esquerda, 10 minutos aproximadamente, próximo site. Gente. Eu informo o helicóptero, falando pouso parado na 17, tem interferência. Batido. Controlado, vai ser com visto ou vai ter nada presente para o Pátio 4. Vitor, ciente, Solos 32, autorizado até o Pátio. Vitor. Então, 3732, confirma indicada? 2, obrigado. 7, Montanha 250, tá 3732. Há tempo. Graus, 49. Inclusive, pouso na 10, 3304. 3730, confirma indicada.